de oitão e copo, oitão e copo. Dizendo foda-se quem disse que eu não posso. Uma atleta de oitão e copo, essa vagabunda não me tira o foco. Jogando de oitão e copo, dizendo foda-se quem disse que eu não posso. Uma atleta de oitão e copo, essas vagabundas não me tira o foco. Fé na peça, chefe, tudo ao redor da Mac, na visão do chave. Se eles brotar a esquina feve, meu vapor é leve. E segue a febre, segue a febre, e segue a febre do ouro de outros que late. O plano é dinheiro, mano. Amor vem primeiro, o plano ainda é dinheiro, mano. Os cordão de ouro, os dente de ouro, as rodas cromadas, os blusão de couro. E na cintura o cano. Bola outro que eu faço voar. No rodo anel com a minha nave é tipo eu voar. Eles nem sabem como me pegar, mas se pegar eles não sabem fazer o flow que faz as minas se abanar. Cada um sabe a falta que faz, sabe a chuta que faz. Se olhar de perto não esquece jamais. Meus contatos tão no Paraguai. Se precisar de algo, pai, é só me ligar que eles te traz. Jogando de oitão e copo, dizendo foda-se quem disse que eu não posso. Uma atleta de oitão e copo, essas vagabundas não me tira o foco. Jogando de oitão e copo, dizendo foda-se quem disse que eu não posso. Uma atleta de oitão e copo, essas vagabundas não me tira o foco. Dono da boca de todas as ruas me disse, não se é bem-vindo em todas as ruas do bairro vice. Talvez o foco era eu ser feliz e não triste. Campeão pra caralho, ganho o primeiro lugar e o vice. A 22 por hora num Corolla, bro. Tu viradão de show, meu telefone toca. Se passar por mim nem lembra quem eu sou. Hoje nenhum capeta vai cruzar a minha rota. O dia daqueles que o sangue ferve. Coração pede, a mente risca mais rápido que a mão escreve. Chefe, o cão mais rápido do sudoeste. Eles insistem, mas comem poeira do Chevette. Sky High dando aula nas alturas. Dom pique não caia, peça da cintura. Normal com 13 eu era uma figura adulta. Com 15 sofri a primeira vez por causa de uma filha da puta. Direto eu penso essas fitas. Tô na garupa da Saara com uma peça na cinta. Tipo uma Honda na vista. Passar a visão pro vapor, ganhar quem tá pela pista. Olhos em mim, celulares chamam coturnos. Meu Patek marca a hora de trocar de turno. Eu não durmo bem, por isso à noite eu sempre fumo. 3 da manhã, acordo desarmado e sem rumo. Jogando de oitão e copo, dizendo foda-se quem disse que eu não posso. Uma atleta de oitão e copo, essa vagabunda não me tira o foco. Jogando de oitão e copo, dizendo foda-se quem disse que eu não posso. Um atleta de oitão e copo, essas vagabundas não me tiram o foco.